estar contente com as pessoas ao meu lado. Podia ter certeza do que realmente sim. Mas se eu vivo na terra, ou se vivo no ar, você está em outro espaço, sempre em outro lugar. Jovem, canta essa canção e dança pra valer. Mas ninguém entende, ninguém sabe o que sente. Mas se eu vivo na terra, ou se vivo no ar, você está em outro espaço, sempre em outro lugar. Pessoas ao meu lado, podia ter certeza do que realmente sinto. Mas se eu vivo na terra, ou se vivo no ar, você está em outro espaço, sempre em outro lugar.